3 e 2, boa tarde. ZYD 800, Rádio Globo FM 90, em 90,5 MHz. São Paulo. Para quem gosta de música. You too. oferecido para quem é necessitado. No dia 20 de outubro, todo o dinheiro arrecadado na venda do Big Mac será doado a hospitais de tratamento do câncer infantil. Dia 20 de outubro, ó, que dia tão feliz. Especial desta semana, Videocriaturas, um espetáculo multimídia de Otávio Donassi. A proposta deste show é criar seres multimídias para o palco com superpoderes de expressão, mostrando um novo teatro. Videocriaturas de Otávio Donassi, de sexta a domingo às 7 da noite, no Teatro Crown Plaza, Rua Frei Caneca, 1360. Acabaram-se as dúvidas na hora de sair. As melhores dicas de programação em São Paulo estão em Tempo Livre. Boletins diários aqui na Globo FM. Tempo Livre. Escolha o seu melhor programa ouvindo a Globo FM. E para o seu Tempo Livre, nós temos convite. Você é nosso convidado. Ligue agora, 252-6887. Eu tenho convites para Blém Blém Club Heartbreakers no Aeroanta, domingo, dia 21. 252-6887.